Só lanche ao meio, né? Xande! Opa! Vamos se apaixonar com o avião, pega no pé e no coração. Vou dar um beijo especial aos seus herdeiros. Uau! Águida e Adria. Beijo da sol, amo vocês. Os picos russos do Xande. Coração, lanche ao meio, dá um som laser. Eu quase não jogo mais conversa fora. Já fiz de tudo e você manda embora. Pela janela, nossos sonhos, nossa história. Escuta só. Vai, vai. Fui seu amante, seu melhor amigo. Você é o meu amante. Agora sem você estou perdido. Sem suas mãos pra me guiar nessa estrada. Não diga adeus, eu não vou suportar a solidão. Tentando enganar o meu coração, pedindo que você não está aqui. Soja! Fica, porque a saudade vai te devorar. Lá fora a solidão é como um furacão. Tem pasta, se você for, vai carregar uma metade da minha vida. Fica, porque a saudade vai te devorar. Lá fora a solidão é como um furacão. Devasta, se você for, vai carregar uma metade da minha vida. É a Rio Azul. Opção laser. Galerinha, né, Brasil? Moral. Uau. E José Marfitas em Par dos Ferros com a gente. Primeiro cheiro verde também. Primeiro cheiro verde, refrigerante forró. Lamparina pra pizzaria e galeria eletrochique. Ó a baba da Suzy. Não diga adeus, eu não vou suportar a solidão. Tentando enganar meu coração, fingindo que você não está aqui. Solange Almeida da Rocha. Xande. Fica, porque a saudade vai te devorar. Lá fora a solidão é como um furacão. Devasta, se você for, vai carregar uma metade da minha vida. Fica, porque a saudade vai te devorar. Lá fora a solidão é como um furacão. Devasta, se você for, vai carregar uma metade da minha vida. Só mais uma vez, né?